Salvador, boa noite, 17, só 5, o pushback acionamento. Chame táxi, 18, 17. Autoridade, chame táxi, boa noite, 17. Centro 3265, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 133, 25, tá 3265, bom dia. Salvador, eu vou no para o mar. Confirme o POB. Gol no 84, Fernando Galeão, táxi autorizado, informe no ponto de para pronto, gol no 817. Juliette Romeu, prossiga. Muito bom dia, Torre. O Uísque Juliette Romeu solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Autorizado inicial o reboque do pátio 3, informe para ingressar no pátio 1, Uísque Juliette Romeu. Camará para ingressar no pátio 5, Uísque Juliette Romeu, grato. No 817, autorizado, ingresso e decolagem, vento 080 graus, 089. Decola da 10, no 8. Bom, no 817, decolada aos 23, controle 1, 99, décima 8, bom voo. Ei, bom dia. 817, suba ao nível 360. Saída da Elva e pro Adileda, vigilância. Voando Leda ao 370. Está restrito ao nível 320. Boa noite, 17, restrito ao 320. E o Whisky Juliette Romeo na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, na posição 05. Autorizado, Whisky Juliette Romeo, informe término. Juliette Romeu informar ao término, braço. Whisky Juliette Romeu informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Grato, bom dia. Bom dia, Whisky Juliette Romeu. Chame Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 271 no gate 7. A gente dá autorização para... para Recife. 7, controle. Recife nível 390 aprovado, via Peruísque 58, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119 decimal 8, aciona 5442. 390, autorizado via Peruísque 58, decola 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 198 controle, 5442 ao transponder, gol no 271 no gate 7. Confirma nível 390, portão 7, chame para o pushback, saneamento com 271. 390, portão 7, eu chamo para o saneamento com 271. Ou no 817, controle Salvador. No 817, controle Salvador. Equador, gol 1155. Afirmo. 155, Galeão 360 aprovado, decolagem da pista 1-0, curva direita, subida da El até Lida. Faz Lida, Bidev, intercepta o P9857, prossegue segundo plano. Controle 1-9-8, aciona 5445. Galeão 360, decola da 10, curva direita. Da El, Lida, Bidev, Bidev e o P9857, intercepta. 1198 controle, 5445 transponder, gol 1155. Chegamento correto, chama para posicionamento, 1155. Gol 271 no gate 7, pushback acionamento. 271, portão 7, autorizado, pushback acionamento, time táxi. Não, para ataque 271. Salvador Alfa, Zulu Índia, bom dia. Bom dia, prossiga, Alfa Zulu Índia. Alfa Zulu Índia solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 1. Autorizado a iniciar no pátio 3, chama para ingresso principal, Alfa Zulu Índia. Ciente, obrigado. 71 para o táxi POB 76, Hotel Salvador, com 3 horas e 42. Tá livre o táxi via Índia e Alfa até o pátio, até o ponto de espera, perdão, chame pronto para a decolagem, QNH 1013, voo no 271. Via Índia e Alfa, ponto de espera pronto, com 1013, voo no 271.